Boa tarde, bem-vindos a mais uma grande entrevista à Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Hoje temos connosco a Presidente do Conselho de Administração da obra de Dona Josefina da Fonseca, acompanhada também pela Diretora Técnica, para nos falarem um pouco do percurso, mas também dos novos projetos daquela que é uma das mais emblemáticas instituições da nossa cidade no que toca ao apoio à primeira infância. Boa tarde, Doutora Clara Caçador. Boa tarde, Doutora Isabel Almeida. Obrigada a ambas, antes de mais, pela vossa presença nesta que é também a vossa casa. Para quem não sabe, as instalações onde nos encontramos, as instalações da Rádio Boa Nova, são propriedade da obra de Dona Josefina da Fonseca. Penso que vale a pena começarmos por falar um pouco da história desta instituição, que assinalou ainda em 2010 65 anos de existência. Quem foi Dona Josefina da Fonseca? Dona Josefina da Fonseca foi uma senhora nobre, da nobreza rural, que viveu em Oliveira do Hospital, com alguns teres, e que pela sua bondade e pela sua maneira de estar na vida, achou que, sendo viúva e sem filhos, portanto sem herdeiros, deveria vocacionar-se para o bem fazer na sua vila, na vila de residência, na vila... Na sua comunidade. Na sua comunidade, não é? Portanto... Era uma senhora muito religiosa e uma senhora que, pela sua sensibilidade, como disse, achou, volto-me a repetir, que deveria dar alguma ajuda às raparigas, às jovens do concelho, enfim, formá-las, orientá-las para serem... Enfim, donas de casa na altura punha-se o problema de serem donas de casa, não é? Que soubessem realmente gerir a sua casa, cuidar dos seus filhos e portanto foi isso no fundo que ela tentou fazer enquanto viva. Sensibilizou-a particularmente o caso de uma criança órfã, sua orientação, que foi encontrada a mamar no peito Maria, da mãe, que já estaria morta. Até há 8 anos, 7 anos talvez. A Dona Maria, essa bebê que a Dona Josefina acolheu depois de lhe terem dito que ela estaria órfã e que, enfim, precisava de que alguém a ajudasse, que alguém olhasse por ela. E como ela, a Dona Maria, vieram depois outras, digamos que Donas Marias, que ela realmente teve uma atitude mais específica, tendo-as consigo, fazendo-as crescer, educando-as e transmitindo-lhes. Foi a partir daí que digamos que a grande obra, que é hoje a instituição, nasce. É a partir dessa Dona Maria, a partir do caso da Dona Maria. A Dona Josefina, não é? Na altura. A Dona Josefina, quando chegou, enfim, ao fim da sua vida, ela achou que era importante dar continuidade àquilo que ela tanto tinha esforçado e, em testamento, ela deixou bem claro que queria que daquilo que lhe pertencia e da sua casa e tudo o que eram os seus haveres, nascesse uma obra que desse continuidade à formação e à proteção. E daí essa obra, na altura, sendo a Dona Josefina uma pessoa muito religiosa e muito ligada à Igreja, ela achou que efetivamente seria a Igreja que deveria ter e que poderia ter alguma força para que desse continuidade àquilo que ela se propunha. E daí também haver sempre no Conselho de Administração um elemento da Igreja. Portanto, a Igreja não sendo, portanto, a obra não sendo pertença da Igreja, porque não é, tem uma ligação estatutária à Igreja. Dessa maneira, o Sr. Bispo de Coimbra é o presidente honorário da instituição. E o pároco da freguesia é sempre um elemento da do Conselho de Administração. A designação da instituição, falávamos aqui ainda há pouco, antes de começar a gravação desta entrevista, que apesar destes 65 anos mantém-se a Casa da Obra, obra de Dona Josefina da Fonseca. Mais conhecida de facto por Casa da Obra. Mais conhecida por Casa da Obra, mas instituição de proteção à criança e formação doméstica. Isto, apesar dos tempos terem mudado e hoje provavelmente a formação doméstica não assumir a importância que assumia há 65 anos atrás, o espírito e de alguma forma os valores incutidos pela sua fundadora e pela sua criadora não foram desvirtuados ao longo do tempo? Não, eu penso que não. Não, penso não, tenho a certeza, até porque um dos objetivos sempre focados nos estatutos e que não se podem, não poderá ser alterado, ou não é fácil, ou não deve ser mexido, é de facto esta assistência à maternidade, que neste momento também não faz muito sentido, digamos assim, uma vez que o próprio Serviço de Saúde Pública tem essa missão, essa função. À primeira infância e preparação de futuras mães para a constituição de boas famílias. Então, o que nós tentamos fazer é, não devendo ou não podendo alterar o que está de facto descrito em testamento e o que está definido como um dos objetivos da Fundação, é exatamente tentar adaptar aos dias de hoje, este seu desígnio, não é? Este seu desejo, no fundo. E como é que tem sido essa adaptação? Como é que pensam que deve ser? Poderá ser. Disse há pouco que o trabalhar a formação doméstica hoje em dia não tem a mesma, não vem na mesma linha, de facto, e não. Ainda que eu pense pessoalmente e tecnicamente, cada vez mais temos que incidir aí novamente, até a nível da formação académica dos nossos meninos, que é uma que digamos assim, é uma das é um dos conteúdos que a escola deixou de ter. No meu tempo, quando eu fiz o meu liceu e a minha formação académica, eu tinha essa formação, e hoje aquilo que nós reparamos é que faz muita falta. Porquê? Em primeiro lugar, porque as nossas famílias não têm a disponibilidade que tinham antes, por um lado, e os nossos meninos enfermam às vezes de alguma falta a este nível, de saberem gerir, de saberem fazer, enfim, algumas lides básicas. Nós, na obra de Dona Josefina, hoje também já é adaptado, de certo modo, aos dias de hoje, porque nós temos que, de facto, manter este espírito, ou manter a lealdade, tudo isto está definido estatutariamente. Por outro lado, temos que ir de encontro às necessidades da família. E, como sabe, até algum tempo atrás, a nível do nosso ATL, e tivemos até, não sei, mas por aí uma dúzia de anos, as irmãzinhas que ficaram e fizeram um bom trabalho na comunidade da Oliveira do Hospital. Estiveram aqui mais de meio século, penso eu. Sim, à volta de... Sim. Aliás, na altura, quando a Dona Josefina faleceu, portanto, desde 1945 as irmãzinhas ficaram, né, na casa e, portanto, digamos assim... Deram continuidade a tudo isso. E uma das incidências do trabalho delas com as meninas, porque a casa e o ATL era direcionado para as meninas, tanto assim que na escola se dizia, vou para a casa da obra... E era a casa da obra e era as meninas e não havia rapazes, não é? Isto foi aberto... Pois, o sexo masculino só teve entrada lá mais tarde, não é? Era muito focado, de facto, no desenvolvimento das suas capacidades e aprendizagem a todos os níveis, desde a costura aos bordados, à higienização doméstica, tudo isso. Agora, nós temos que abrir, não é? E o leque abriu-se de atividades variadíssimas, indo sempre de encontro àquilo que os pais também nos pedem. Mas, curiosamente, nós também temos muitos pais que acham que esses valores devem continuar a ser incutidos. Portanto, nunca esqueceram essa vertente. Nunca esquecemos essa vertente. E posso dizer-lhe que ainda não há muitos meses, numa reunião da rede social, víamos da necessidade e entendeu-se que era muito bom que os próprios ATLs ou outro tipo de valência, de resposta, digamos assim, pudesse de facto incidir a este nível de formação pessoal e de competências dos nossos jovens, que acho que é um porque dos isso aspectos que se está a perder bastante. Sim. Faz sempre falta ao longo da vida sim, portanto, é em qualquer. Digamos então que nós tentamos manter esta fidelidade ao espírito da fundadora, que de facto eu acho que quem está numa fundação desse tipo tem sempre que fazer, mas logicamente complementando com tudo que os dias de hoje... Adaptando às necessidades das famílias. De qualquer forma, esta instituição tem-se distinguido sempre das demais e até de algumas congêneres aqui da cidade por este tipo de apoio. Portanto, para além da componente pedagógica propriamente dita, houve sempre a preocupação em formar cidadãos de corpo inteiro, se podemos dizer assim. As meninas e agora os meninos continuam, de facto, a aprender integral, para lá assim, daquilo que são o ensino, a vertente pedagógica dita como sendo o normal. Sim, também defendemos que, e penso que quando algum pai nos procura, tem que ter consciência, e pelo menos se não tem, é uma das vertentes de esclarecimento que se presta, é que nós somos uma instituição ligada à Igreja. Portanto, temos princípios, logicamente... Igreja Católica. Temos princípios, é evidente que temos várias religiões connosco, não é? Nós temos meninos de etnia oriental, sei lá, que mais? Temos a liberdade africana, por aí fora. Não obrigamos ninguém, mas sabemos, e os pais que nos procuram... Portanto, não há nenhum pré-requisito. Não. Nós não fazemos exclusão de todo, nem de raça, nem de religião, nem nada. Agora, o que eu quero dizer é que há princípios de comportamento e de estar e de ensinamentos, de valores, no fundo, que nós... Presente, que quem frequenta a instituição sabe que vai ser educado, que o seu educando vai ser formado de acordo com determinadas regras. Que as pessoas todas têm conhecimento. E interessante é que, por exemplo, as crianças de outras raças que nos frequentam manifestam sempre junto dos pais o desejo de acompanhar as nossas atividades, mesmo as especificamente cristãs. Nós todos os anos temos uma missa de ação de graças que se vai realizar agora em julho e as crianças querem participar nessa missa. Mesmo chinesas, mesmo africanas, até mesmo portanto, leste. É interessante porque eles querem, são eles que pedem aos pais para isso. E que efetivamente gostam, estão integrados, podem não entender, podem não estar, portanto, não perceberem até o que é realmente a religião em si, mas gostam e pedem para estar presentes. Mas não se excluem, não é? A participar. Na missão nós temos isso mesmo designado, não é? E portanto, qualquer pai que nos procura, a missão está exposta, está visível, é do conhecimento de todos, está na nossa página, está em tudo, portanto, logicamente, sabem isso mesmo, não é? Indo um pouquinho atrás, falou-se aqui, realmente, era a obra de Dona Josefina da Fonseca, eu penso, já vai na terceira, quarta geração, não é? Sim, sim. Neste momento, e era vocacionada exclusivamente para as meninas, incluindo os dirigentes. Portanto, até efetivamente. Era só mulheres. A 2003, os elementos que compunham as direções, as diversas direções que teve a instituição, eram, à exceção do pároco, todos do sexo feminino. Portanto, estava restrito aos homens. No ano em que, portanto, na primeira direção em que eu fiz portanto fiz parte, aí é que já começou realmente a abrir, porque achávamos que era importante. Mais uma adaptação às necessidades, à realidade que foi evoluindo. Nós temos de ir acompanhando a realidade e a mutação. E a certa altura também já não fazia sentido ficar uma instituição só fechada. Portanto, ao sexo feminino, não é? Tem sido uma mudança que para mim. Enfim, se calhar estou a falar um pouquinho de dentro, tem sido extremamente salutar, portanto, essas mudanças. No que diz respeito à resposta às nossas crianças, acredite que mesmo alterando, porque assim, a dona Josefina contextualizou aquilo que era a realidade dela. Do seu tempo? Dela. Claro. Que não é exatamente a mesma. Claro, e cabe às direções... O conselho passou de um conselho eminentemente rural... para um concelho com alguma indústria, as mulheres deixaram de estar em casa a tomar conta das casas e dos filhos e dos maridos e passaram a ser funcionários operacionais, ativos, claro. Fora de casa, e, portanto, toda a realidade se foi alterando, referindo à dona Josefina, assim como a própria casa se foi adaptando progressivamente às necessidades que eram manifestadas pelos nossos pais, não é? Claro. Só a integração de rapazinhos, mas como depois derivando dos bordados e do acompanhamento das crianças depois da idade escolar, até iniciando com o jardim e com... Exato, alargando a oferta em termos de resposta. Aliás, hoje a instituição, para além da creche e do jardim de infância, tem um projeto muito mais vasto, que tem a ver também com o aproveitamento da quinta, junto à casa-mãe, à casa de Dona Josefina da Fonseca. Tem feito aí um investimento avultado em estufas, que são visíveis cá de cima da fonte, da estrada. Estão a rentabilizar esse investimento? E para que é que serviu esse investimento? Eu vou passar a pasta à doutora Isabel, porque faz parte... Já do projeto da... Portanto, não, o projeto é assim, portanto, quero esclarecer alguma coisa. A gestão e a administração da obra de Dona Josefina da Fonseca é essencialmente de trabalho em equipa e delegação de competências. Nós somos 5 elementos, pelos novos estatutos, 5 elementos que têm um trabalho ativo dentro da instituição, porque têm competências de isto, aquilo e aquilo outro. Portanto, não é uma gestão fechada, não é uma gestão de uma reunião mensal, em que um elemento assambarca tudo, não pode ser, não deve ser. É uma gestão, como digo, partilhada. Portanto, nós somos 5 elementos e 5 elementos, cada um tem a seu cargo um determinado departamento dentro da instituição. Uns um património, outros respostas sociais, outros a área agrícola, outros obras e remodelações, outro contabilidade, etc, etc. Portanto, quer dizer... Cada um toma Cada um conta, digamos assim, e tem de uma das áreas. Cada um assume e tem autonomia para gerir a sua área, confrontando e reunindo e esclarecendo todos os outros elementos nas reuniões que temos mensais. A pessoa que está responsável por toda a dinâmica das respostas sociais é a doutora Isabel. Que mercê também da sua formação, também e por inerência da nossa ligação, que é nossa como qualquer outra IPSS, de parceria com o Estado através da Direção-Geral de Segurança Social, a doutora Isabel tem também a responsabilidade no que refere a todas as nossas situações que têm, efetivamente, parceria com a Segurança Social ou com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, aquilo que nos fala de estufas não foi assim um investimento tão caro para a instituição, precisamente que derivou de um protocolo de colaboração e de trabalho com o Instituto de Emprego e Segurança Profissional, E um dos elementos que é responsável é a doutora Isabel. Uhum. Na parte de, então, doutora Isabel, de controle que... e de organização. Isso é que eu passo aí. As estufas, que normalmente as pessoas vulgarmente chamam estufas, mas não são, ou contextualizam no fundo uma medida social, que são as chamadas empresas de inserção. Nós, na altura do projeto para esta, para a empresa de inserção Quinta do Rebolo, é assim que se chama, ainda que seja mais conhecida pela empresa da obra, da Casa da Obra, teve exatamente a ver com a nossa capacidade agrícola, a nossa disponibilidade, o nosso potencial agrícola perfeitamente desaproveitado. Como sabe, toda a gente da comunidade penso que deu conta, uma vez que as instalações da casa-mãe estão em obras, nós tivemos que fazer, digamos assim, instalações provisórias, que ainda se mantêm até hoje, uhum, onde os nossos meninos estão, que mais não eram antigamente, com os capoeiros, do que, enfim, quinta muito desaproveitada, garagens velhas e por aí fora. Todo aquele espaço foi remodelado e, como há ali um espaço que era constituído porque vinha velha, umas oliveiras já muito decrépitas e tudo isso, pensámos que seria interessante aproveitar aquele espaço, seria uma mais-valia para a instituição rentabilizá-lo e, ao mesmo tempo, a medida da empresa de inserção teve alguma acuidade neste pensar. Porquê? Porque através dela poderemos ocupar, ou melhor, ajudar cinco elementos. Cinco pessoas desempregadas. Desempregadas de longo reinserir local, no mercado de trabalho. Reinserir, no fundo, e colaborar ajudando positivamente essas pessoas. Portanto, as pessoas podem pensar, ai que bom, tem ali cinco trabalhadores a trabalhar para a obra. Não é verdade, porque é evidente que neste país, mesmo que as medidas existam, mas nada se dá sem algo em troca, não é? Aquilo que eu lhe posso dizer ao longo destes anos de experiência com a empresa de inserção é que houve de facto um investimento e foi possível fazer um aproveitamento fantástico a nível da própria instituição. Com uma mais-valia do autoconsumo, portanto, exato, uma grande consomem parte aquilo dos, que produzem. Uma grande também parte, sim, mas também temos aí parcerias muito, muito interessantes, uhum, com outras instituições do concelho. São autossuficientes neste momento em termos de produtos hortícolas ou não? Mais ou menos, diria que numa grande percentagem sim. Agora há sempre a aquisição ao fornecedor habitual que nós temos, de fruta e tudo isso que tem que ser, portanto, uhum, porque, enfim, não conseguimos. Mas também daquilo que produzimos, temos a colaboração de algumas instituições, de que eu saliento e muito bem a Fundação Aurélio Martins, com a aquisição da a Câmara Municipal. Que é a vossa cliente. Que é a nossa cliente, são nossos clientes. Um ou outro restaurante aqui da zona. A nível das instituições, já tivemos outras IPs a colaborar muito bem connosco. Claro que temos o problema do transporte dos produtos, não é? Porque nada também, como eu digo, é gratuito e nada vem do nada, tudo tem os seus custos. Mas certo é que as pessoas têm a certeza que estão a consumir produtos biológicos, produtos sem pesticidas. De elevada qualidade. É muito bom, de elevada qualidade. E também temos já muitas pessoas da comunidade, anónimos, que vão lá e podem diariamente. Podem comprar diretamente. E compram diretamente à instituição. Portanto, bem, assim, é um investimento que está perfeitamente rentabilizado. Digamos que, se formos ver lucro, não sou eu que tenho que falar disso, das contas da instituição ou das contas da empresa, podemos não ter um lucro efetivo. Agora, eu penso que lucramos todos quando estamos. Primeiro, podemos colaborar, como eu disse, com cinco elementos. Que também, curiosamente, posso dizer, já agora a talho de foice, que é uma coisa que me choca muito, não é? Numa comunidade em que nós temos um alto nível de, ou neste momento, houve um acréscimo de desemprego há um tempo atrás, como toda a gente sabe, continuamos a ter falta de um elemento para a empresa de inserção, desde a trabalhar o início do ano, desde nesta início área. Do ano. Aquilo que também, outra coisa que nos surpreendeu e que já temos analisado, é que quando pensámos na empresa de inserção na área agrícola, sendo Oliveira do Hospital um misto de ruralidade e de urbano, nunca pensámos que fosse tão difícil conseguir elementos para recrutar alguém, mão de obra. Não fazem ideia, mas é complicadíssimo. Além de que. Quando se fala de taxas de desemprego tão elevadas. Além de que a própria empresa também. Parecia que ali ao virar da esquina estava alguém disponível. Não. A própria empresa tem alguma especificidade no recrutamento. Eles têm que ser desempregados de longa duração, portanto têm que estar desempregados já pelo menos um ano, ou ser beneficiários do rendimento social de inserção e outros. Sim, mas há pessoas critérios. Com esses requisitos nos centros de emprego. Sim, mas a maior parte que nos são enviados, das pessoas que nos são enviadas e às quais fazemos de entrevista, não quer trabalho agrícola. Não faz, não quer trabalhar. Isso é profundamente chocante, aqui, de facto. Temos aqui uma digamos que uma contradição no meio disto tudo, não é? Pronto. De qualquer modo, acho que é um projeto e é uma mais-valia. Uhum. Além dos produtos agrícolas, têm também o fabrico de pão, de bolos também. Exato, que essa, essa é uma brincadeira ou já assume contornos também? É industrial. Não. Pelo menos a qualidade ainda me parece artesanal, mas. É artesanal e mantém o estatuto de artesanal. Quando podemos, fazemos, quando não podemos, não fazemos. Uhum. Mas todas as semanas saem ali umas fornadas também. Não estamos de maneira nenhuma a fazer concorrência às empresas locais, atenção. De todo, não é? Fazemos muito também para consumo. É assim, Margarida, eu costumo dizer, e sempre que me pergunto, eu digo-lhe com toda. E digo isto com muito orgulho, porque eu penso que uma casa não se faz por quem dirige, mas faz-se por quem trabalha efetivamente. E eu tenho a felicidade de estar a trabalhar numa instituição que tem um grupo de trabalho extraordinário, a começar na sua diretora e acabar no auxiliar mais de escala mais baixo. São pessoas extremamente interessadas, agarraram o espírito do projeto, agarraram o projeto, e são pessoas que são abnegadas. Uhum. Mas, doutora, muitas delas já estavam em anteriores, são funcionários da instituição já há muitos anos, já estavam com anteriores direções. Isto só pegando aí numa expressão que a doutora Clara há pouco usou, que é uma direção constituída por 5 elementos, que trabalham todos a equipa e que ninguém pretendam-se abarcar o trabalho de ninguém. Se há alguma crítica a alguma direção anterior? Não. Ou à forma de trabalhar de alguém que passou pela instituição que fechou, de certo modo, a instituição à comunidade? Não, Margarida, não, de jeito nenhum. A instituição, nos tempos modernos, digamos assim, teve dois representantes, como sabe, teve um representante de grande tempo, que foi o Padre Laurindo, e teve depois na sua sucessão o Padre Borges. Mas o Padre Laurindo era conhecido por ser uma pessoa extremamente conservadora, exatamente. E daí portanto, esta as questão. As direções da Casa da Obra eram as direções permitidas pelo Padre Laurindo, como sabe. Portanto, eu acredito plenamente que não tivessem, mesmo que quisessem, e isto não é nenhuma crítica, uhum. Padre Laurindo, é uma constatação. Assim, era um homem que monopolizava e ele... Foi o homem do seu tempo. É um homem que tinha um perfil e, portanto, eu acredito plenamente que todas as direções que estiveram naquela casa durante o tempo do Padre Laurindo foram direções que, enfim, fizeram aquilo que foi... Possível fazer. Uhum. E mesmo todas aquelas que ficaram com o padre, que começaram com o padre Borges. Claro. São direções que, pronto, tiveram a sua maneira de estar e tiveram a sua maneira de se organizar. Eu coloco esta questão porque é incontornável que a Casa da Obra, nos últimos anos, abriu-se à comunidade de uma forma diferente. E daí, então, se calhar, isso não tem nada a ver com os que por lá passaram, mas com aqueles que entraram, não é? Uma forma diferente de ver a vida da instituição. Eu acho que não se pode nem se deve criticar, seja quem for. Porque as pessoas são completamente diferentes umas das outras, não é? E os tempos também são diferentes. Exatamente. E os tempos são diferentes, não é? Portanto. Eu avançaria também para outros projetos que a instituição tem neste momento, segundo julgo saber, o caso da reconstrução, relacionados com a reconstrução da casa-mãe. Penso que as obras já começaram. Já vão a meio. Então eu ando um bocadinho distraída, não passo muito para ali. Posso dizer que acabaram de fazer o financiamento, ou como é que se chama, da casa? Já conseguiram o financiamento. Então. O nosso grande problema é esse. Houve sempre uma preocupação da instituição em usar bem usado, o dinheiro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a instituição, ao longo destes tempos todos, e lá está, mercê de todas as direções que por lá passaram, conseguiram realmente amealhar algum dinheiro para conseguir. E não há dúvida que é esse que nós estamos a utilizar. Portanto, neste momento é esse tipo de investimento que estamos a fazer, porque até ao momento, Margarida, por muito que lutássemos, por muito que palmilhássemos, nós não estamos a conseguir, nem conseguimos até hoje, qualquer tipo de investimento, fosse de quem fosse. Portanto, digamos, é tudo com verbas próprias. Mas a luta também já não é de agora. Não, não é? A luta tem 8 anos comigo. Exato. Com certeza que os meus anteriores também lutaram, também, não é? Eu não ponho em causa e eu acho que eles lutaram. Agora, a verdade é que tem havido persistência, mas até o momento realmente aquilo que nós temos é aquilo que é a nossa própria... São verbas próprias, portanto... A nossa própria verba. E o volume de investimento para reconstruir aquela casa, digamos que ainda é elevado. O que pode acontecer é que ela não termine as obras. Qual é o volume de investimento, já agora para ficar, portanto, aqui? O volume de investimento que está aqui é para cima de 1 milhão, não? É para cima, bem para cima do 1 milhão. Anda à volta de 1.500.000 ou 1.600.000, mais ou menos isso. E será quase impossível fazer este investimento só com verbas próprias? Terá que, se não houver qualquer financiamento da Segurança Social? O resultado de uma candidatura que fizemos. Algum programa em específico? O PARS, esse já. O PRODER, mas tem a ver com equipamento. Este projeto, ou esta candidatura, com a doutora Clara, e com não, as energias. Portanto, é um projeto mais, portanto, dentro das energias. Mas esse projeto das energias renováveis não é fora das instalações? Não, faz parte com as instalações. Agora, aguardamos, que poderia já ter saído em fevereiro os resultados, até agora não saiu literalmente nada, e não há dúvida que é neste momento a nossa... Grande angústia. A nossa angústia e a nossa esperança. No fundo, estamos nas duas. Há pouco falou no PARS, não é? Mas como sabe, o nosso conselho, não é, por ser moderadamente inclusivo, é um conselho com muitas IPSS, é um conselho com um nível de resposta social muito bom. E portanto, todos somos lesados por isso. Pois acaba. O grande problema aqui é que não se. Mas chegaram a fazer alguma candidatura ao PARS? Sim. Aliás, só. Aliás, como sabem, e penso que quer a Margarida, quer toda a gente no Conselho, sabe que o PARS apenas financiou o Arcial. Em termos da deficiência, porque a deficiência, digamos assim, em termos de resposta, seria aqui. Penso que a terceira idade também no Herval. Não foi. Nenhum PARS foi. Tinha ideia de que tinha sido. Nenhum PARS foi aprovado para o nosso Conselho, a não ser mesmo Arcial, a nível da deficiência. E que também já era limite a situação dessa instituição. Aliás, agora que falei na terceira idade, portanto, a reconstrução da casa-mãe tinha também em vista um apoio nessa para a terceira idade. Que tipo de projeto é esse que vocês chegaram a sonhar ou que ainda sonham? E em que medida é que se diferencia da oferta existente no concelho, no apoio à terceira idade? Pronto, eu vou-lhe dizer aquilo que é o sonho e a doutora Isabel o que é a prática, não é? Que é a realidade. Portanto, o que é que, repare, a minha formação, como sabe, é medicina. E durante 39 anos exerci medicina, não todos neste concelho, mas eu tinha e continuo a ter essa percepção. É de que o idoso tem muito medo da noite e da solidão. Gosta de estar na sua casa quando é autónomo. Gosta de ter, porque na generalidade ainda são idosos de uma zona rural, não é? Portanto, tem a sua casa, o seu jardim. Agora, depois, quando começa a anoitecer, se vive sozinho, é angustiante para ele. Eu penso que quase para todos nós, a noite sozinhos é sempre muito mais perturbadora do que se estivéssemos acompanhados. E, portanto, aquilo que nós idealizámos foi o tal centro de noite. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que o idoso, sendo autossuficiente, ele faria a sua vida normal durante o dia. Ao fim da tarde, deslocava-se para a nossa instituição, teria uma refeição ligeira, teria uma noite de dormida, teria um pequeno almoço e depois iria à sua vida. Portanto, essa era o nosso projeto, porque também temos a noção de que há muitos idosos internados exatamente por essa situação. Fariam, digamos que invertiam a lógica dos centros de dia, de um certo funcionamento hoje do centro de dia. E do lado, portanto, como sabes, lá estão todos cheios e com listas de espera. E muitas vezes, daquilo que a minha experiência de 25 anos a trabalhar na vertente de idosos me diz, é que temos alguns internamentos em lar que não fazem muito sentido. Que não seriam necessários se tivessem. Se tivessem outra resposta, poderiam ser evitados. De facto, sonhou-se o centro de noite. Como há bocadinho a doutora Clara disse, esta luta das obras já vem de outras direções atrás da que está neste momento, do Conselho de Administração. Com 8 anos, ou 12, ou o que fosse, de um projeto que já tinha sido iniciado, as coisas vão sempre ficando, quando chega a altura de as pôr em prática, muita coisa muda. E imagino que, entretanto, também mudou toda esta possibilidade do centro de noite. Então, o que nos dizem os nossos dirigentes da Segurança Social é que, neste momento, não, esta resposta não tem grande viabilidade. E neste momento o centro de noite, portanto, é um projeto que, é um não, projeto não, que foi sim. sonhado, que tinha, fazia, faz sentido em muitas pessoas, em muitas cabeças, que nos é procurado. Mas que se vê a impossibilidade. Agora, que se vê impossibilitados de o pôr em prática. Porque a Segurança Social nos diz isso, não é? Em termos legais, se calhar essa resposta não é bem aceita. Vamos ter aí alguns fenómenos de moda e ao longo dos anos temos fenómenos de moda. Portanto, provavelmente o centro de noite pode vir a usar-se daqui. Quando se falava de lar, aquilo que nos diziam os nossos responsáveis é nem pensem lá, acho que horror, não, de todo. Depois veio a moda de... E pronto, isto vamos andando. Eu chamo-lhe moda entre aspas, não é? Sim, claro. As respostas claro. Vêm também das necessidades e da procura, provavelmente também que as pessoas fazem. Agora... seria uma resposta de facto inovadora, nós não tínhamos nenhuma a funcionar e nesta cidade, com o transporte que a doutora Clara há pouco referiu, que o idoso ia e vinha, logicamente teria que ter apoio. De transporte. De transporte, sim. Mas vêm cair por terra ou é só... Provavelmente sim. Eu acho que neste ou é só um adiar... Vamos pô-lo na gaveta. Vamos deixá-lo em stand-by, vamos sonhar outra. Para já, o grande sonho seria terminar as obras de reconstrução da casa-mãe para fazerem ali regressar também a creche e o jardim de infância, porque é esse o objetivo. Isso é aquilo que o puzzle é um centro de estudos, Portanto, o nosso ATL foi reconvertido. Ah, já tem. Exatamente, em centro de estudos e em apoio aos meninos a nível do primeiro ciclo e segundo ciclo, ainda que a maior incidência seja o primeiro ciclo. E depois temos também o nosso projeto de clube de férias, que são aquelas crianças que eventualmente, durante o período de férias, seja de Natal ou agora nas férias maiores, de julho e agosto, que não têm com quem ficar, podem estar connosco com projetos interessantíssimos de atividades e de tudo isso. Portanto, seja como for, a casa mãe era fundamental que fosse terminada, na medida em que seria ótimo para reacolher, não é, no fundo, todos os nossos clientes que agora estão facto divididos. Claro. E que estão já há alguns anos em instalações, exatamente, provisórias, não é? São muito boas, reconhecemos, enfim, sem querer ser muito mais papista que o Papa, digo isso, porém, todas aquelas infraestruturas onde agora estamos teriam, de certo modo, utilidade a outros níveis que, claro, nós neste momento não podemos dar-lhe. Claro, claro. À espera da conclusão. E têm alguma data que gostariam de terminar? Disse há pouco a doutora Clara que provavelmente o dinheiro não vai chegar para terminar e correm o risco de ficar a meio. A nossa preocupação neste momento é efetivamente terminar toda a área da infância. Portanto, permitir que as crianças sejam instaladas nas novas instalações. Sim. Mudem para as novas instalações. Portanto, esse é o nosso objetivo mais urgente. E, portanto, isso. Mas isso ainda não vai acontecer no próximo ano letivo? Não no princípio. Temos alguma esperança que ainda no ano letivo que vem se faça possam fazer a mudança. E os outros edifícios, disse há pouco que gostariam de os reutilizar também para outros fins, têm ideias? Sim, com certeza que sim. Alguns muitos projetos. Sabe que eu penso que a nossa visão, quando o homem sonha, a obra nasce, não é? Pode ou não pode nascer. Não sou de sonho de não é? Já agora gostava de lhe dizer, e gostava de dizer a todos, não é? Nós temos, definimos a nossa missão, os valores e a nossa visão, permite, ou pelo menos prevê que possamos desenvolver num futuro próximo, não é? Com sustentabilidade, que eu acho que é uma das características que também nos caracteriza, vamos lá, dizendo assim, não é? Que temos. E hoje em dia não é fácil gerir IPSS, não é fácil gerir instituições em que o dinheiro e a infância, como toda a gente sabe, ou pelo menos não sabe, eu digo, a infância não dá dinheiro, entre aspas, portanto. De qualquer modo, esta forma sustentada de organizar o futuro e o presente é muito importante. Gostaríamos de aumentar a capacidade e de alargar as respostas que temos. Porque, de alargar no sentido, neste caso... Em termos de número de utentes? Em termos de número de utentes, porque a própria casa-mãe prevê a criação, a nível da creche, de mais uma sala de cada aniversário de um ano e de dois anos. Qual é o total de utentes que tem neste momento de crianças? À volta de 180 crianças. Nas várias respostas. Sim, e depois iríamos para... doutora, ajude-me em números... 200. O nosso projeto no... é 190. Até 2013. Portanto, temos alguns objetivos estratégicos também definidos. Pronto, eu para números não sou o máximo, mas de qualquer maneira é uma dimensão passa por aí, realmente, e por prestar bastante... um serviço de excelência. Aliás, estamos num projeto também de qualificação de serviços e de respostas sociais que nós queremos a todo custo. Não é? Temos certificação. Primeiro estamos na parte da qualificação, que é para não confundir muitas coisas. É que eu só consigo... Sim, só podemos que ser certificados depois de qualificados. Ah. Digo eu que é importante que assim seja. Dizemos sim, nós, sim, é o nosso percurso. É a linha de conduta é essa. Primeiro vamos qualificar os serviços e depois trabalhando todos para a certificação. E estamos de facto envolvidos no projeto. Toda a instituição. que envolve todos, tem todos. De ser muito complicado e não ser fácil. Portanto, funcionários, educadores, diretores. Horas no seu descanso. Desde o trabalhador da cozinha, portanto, toda a instituição está envolvida. A começar na direção. Não fica excluída deste processo. Portanto, até 2013, quase 200 crianças é obra. É obra. É a casa da obra. É obra e nós somos casa da obra. Se calhar diz assim... Isso não é assim. Há um tento. Há uma melhoria a todos os níveis, não é? Enfim, aquilo que nós desejamos imenso é que consiga, que este concelho consiga ter a volta sem mexer muito. Olha, e já que fala na fase que este concelho atravessa, e de resto todos nós sentimos, o país todo, estamos numa fase particularmente difícil das nossas vidas, em que aumentou o desemprego, aumentam também os casos de pobreza, muitas vezes pobreza envergonhada, também sentem as dificuldades das famílias no seio da vossa instituição? Sim, é evidente que sim. Não temos ali, ainda que muitas vezes, curiosamente, passa a ideia que na obra ou na fundação ou não sei onde é que estão as famílias com possibilidade de compra, os filhos dos ricos, vá lá. E eu queria dizer aqui, penso eu, em nome de todas as instituições que trabalham numa linha de utilidade e de solidariedade, que no fundo é o que somos, não é? Logicamente não fazemos distinção entre a família rica e menos afortunada, digamos assim. Utilizamos como medida de cálculo todos os procedimentos legais que a Segurança Social nos impõe, não é? Uma vez que ela é o nosso organismo da tutela. Tenho que lhe dizer que até ao momento, e pelas reuniões e pelas digamos assim, pelo acompanhamento que nos é dado, temos cumprido todos os requisitos que são impostos. E as famílias ali pagam, na instituição pagam conforme... De acordo com os seus rendimentos. De acordo com os seus rendimentos e conforme a fórmula de cálculo que é conhecida de todos. Mas sentem de alguma forma que agora, as dificuldades, excluindo essa questão propriamente dita do pagamento, porque hoje também já há famílias com dificuldades em pagar as creches e as prestações mensais, sentem que com esta crise, particularmente no último ano, que as famílias têm dificuldades ou as crianças aparentam sinais de dificuldades? Eu penso que daquilo que me... Ainda hoje numa reunião aqui do Conselho, uma reunião dentro do social, eu dizia isso. Quando nós dizemos a alguém, hoje está um bocadinho mal disposta, não está nada com bom aspecto, não é? A pessoa chega a um ponto que se outra pessoa disser sim, sim, sim, de facto estamos mesmo com muito mau aspecto, não é? E ficamos convencidos que sim. Eu acho que isto às vezes é uma bola de neve. E depois também todos somos levados a fazer leituras um pouco empíricas de que temos bolsas de pobreza nesta zona de concelho, naquela, porque às vezes temos aí uma família ou duas que de facto são multiproblemáticas. Mas não quer dizer que a comunidade em si o seja. Eu não estou a dizer que a Oliveira do Hospital neste momento não tem dificuldades e não temos famílias com dificuldades. Também sabemos que temos às vezes muitas famílias com muita dificuldade de gerir o que têm. E diz-me assim, mas porquê? Lá está aquilo que eu há bocadinho dizia. Nós temos que ensinar os nossos meninos a viver com aquilo que é tem. Possível viver. E nós, a maior parte de nós, classe média, não é? Habituámo-nos a ter tudo e para além daquilo que provavelmente podemos ter. E então um dia deste eu ouvi uma leitura muito curiosa de alguém que presta serviços, não serviços a este nível. E alguém estaria a colocar a situação como problemática. E a leitura é um jovem. E é um jovem provavelmente sonhador, muito mais que eu com esta idade. E este jovem dizia, não, eu acho que isto não vai ser tão mal assim. É mal, olha, quem já ganhava o salário mínimo nacional e vivia com ele, tinha que aprender a viver. Portanto, para esse já está uma, já sabem como é que... E, portanto, os serviços que procuram, procuram dentro das suas possibilidades. A nível da classe média, que habitualmente vivia acima, muitas vezes, e com grandes empréstimos, com aquela bola de neve, e a questão passa um bocadinho pior. Voltando outra vez à pergunta que me colocou. Temos algumas famílias que apresentam algumas dificuldades, como em todo lado. Mas isso nota-se com uma maior incidência nos últimos tempos, ou é um fenómeno que sempre existiu, ou sempre deram conta, ou há um agravamento? Eu diria que temos tudo. Há anos letivos que decorrem fantásticos e que não se nota grande. Há outros em que, de facto, independentemente das condições, basta muitas vezes a separação de uma família. Um divórcio acontecer. Isso é que está. E isso nós notamos que temos muitas famílias destabilizadas e em ruptura. E de facto foi uma coisa importante. Aí demos conta, de facto, desta situação. Logicamente que em termos económicos a família fica destruturada, independentemente de haver ou não desemprego. Exato. Portanto, temos famílias com trabalho, mas em que de vez em quando este tipo de fenómeno acontece, e é uma destabilização completa a nível da própria família. Agora, e esse acaba por ser provocado isso, ou não, por fatores económicos, ter como consequência... Sabe que às vezes é muito difícil, nós não estamos nem não é? Mas é um dos fenómenos que perturba... É um dos fenómenos que perturba. Mais até do que efetivamente a tal... As condições socioeconómicas das famílias. O aspecto de pobreza o que realmente, ainda comentei com a doutora Isabel há pouco tempo, imensas jovens, porque são pais jovens, não é? Com crianças, uma, duas crianças pequenas, que se separam, lá está, não sabemos porquê, mas por outro lado temos a verdadeira noção, ou melhor, ficamos com aquela sensação de que eles próprios nem sabem porque é que se separam. Está a ver? Isso, pronto, pois eu acho que é o facilitismo. É... As coisas quando correm mal, correm as mal. As coisas pronto. Correm mal, não correm conforme eles pensariam, porque é isso, ou pensariam que corriam bem. Não é? E depois tem consequências nas próprias crianças. É lógico que provavelmente tenhamos também, e temos algumas situações em que a comparticipação tem que ser revista, porque a pessoa, evidentemente, assim, que a qualquer altura, Os nossos pais sabem isso, a qualquer altura de uma situação anómala, inesperada, claro, a família põe a situação, eu estudo a situação, faço a proposta ao Conselho de Administração e normalmente há redução. Ou até durante um período, por isso. Ou suspensão do pagamento. Pronto, porque lá está, é o tal, se nós somos uma IPSS e somos uma instituição de solidariedade, não faz sentido outra coisa. Não é? Claro, tem que também estar sensíveis a esses problemas inesperados que atingem as famílias. Nos últimos anos, a instituição tem conseguido o envolvimento da comunidade educativa nas vossas atividades, quer por parte dos próprios pais encarregados de educação, mas também pessoas, amigas e conhecidos. O exemplo mais paradigmático até são agora recentemente as marchas populares, que ainda agora saíram à rua e têm tido manifestações, têm tido merecido rasgados elogios por parte do público. O que é que pretendem com este tipo de envolvimento nas vossas atividades também? Atenção, eu quero esclarecer uma coisa, Margarida. As marchas não são uma atividade do plano de atividades da instituição. As marchas não são mais do que uma reunião da instituição com a comunidade, que queira, efetivamente, se reunir connosco. Porque eu tenho notado e tenho ouvido comentários, como todos nós, ainda hoje de manhã... Pensam que ele faz parte do calendário de atividades. Exato, a obra é rica, por isso apresenta, traz os ricos e não sei o quê. E eu realmente esclareci, a pessoa em questão é assim... A obra de Dona Josefina da Fonseca não gasta um tostão com as marchas. Isto pode parecer incrível, mas é verdade. Aliás, a doutora Isabel sabe perfeitamente que há 2 anos que eu digo isto. Organizamos se for preciso, envolvemos se for preciso, mas não peçam dinheiro para as marchas, porque não há. Portanto, podemos organizá-las e podemos envolver-nos delas, desde que a comissão que organiza as marchas tenha a plena noção de que não vão estar à espera que o dinheiro, que alguma verba venha da instituição, não vem. O dinheiro que se gasta nas obras, nas marchas, advém dos patrocínios. Uhum. Há uma lista de patrocínios. Aliás, anteontem, eu e a doutora Isabel estivemos a fazer a avaliação da lista para agradecer às pessoas que ajudaram a construir este projeto. Fizemos uma brochura, porque os patrocínios realmente eram tantos que nós não podíamos estar a agradecer a todas as pessoas que efetivamente se envolveram, e fizemos uma brochura que fomos distribuindo no dia e no dia a seguir nas marchas. Portanto, as marchas, todo o custo das marchas foi e continua a ser de patrocínios que nos são. Mas então agora, a obra dá aqui o nome, porque é uma comissão. E a organização e a prata da casa nisso. Por exemplo, a coreógrafa é uma nossa educadora. O ano passado a letra foi feita por uma nossa educadora. E depois há pessoas da comunidade. O professor Pedro Tiago é uma pessoa que tem colaborado connosco. Não, o ano passado foi ele próprio fazer a música e este ano não a fez, porque a música era uma música que existia por aí, mas fez os arranjos gratuitamente, com uma disponibilidade total. Claro. E, portanto, não há. É isso que é importante, que as pessoas tenham essa noção ao longo do tempo. Ah, o professor fez bem fazer esse esclarecimento. O professor Manuel Machado disponibilizou-se. Que é um dos nossos pais. Que é um dos nossos pais. Fantástico. Um outro pai, um outro pai disponibilizou-se a fazer o molde do colete e da saia. Está a ver? Portanto, isso parte tudo de dentro. Agora é assim, eu gostava também de dizer, sabe que uma das coisas que nos levou a avançar com a Marcha Sénior é que nós, há alguns anos esta parte... Já saíam com as crianças, não é? Com as crianças. Mas se bem reparar, temos marchas, e já houve muito mais participantes a nível do concelho, que agora já não estão, a Bobadela, Santo Ovaio, Nogueira, por aí fora, e Oliveira do Hospital... Não sede, tinha! Vergonha, mas não tem bairrismo. Eu quando digo isto de vergonha, entre aspas, meu Deus, não quero chocar ninguém. Mas não tinha nada, não é? E quando nós, o ano passado, nos arrojámos, porque foi uma experiência, enfim... E é sempre uma mais-valia. Os pais é que disseram, é tão giro, porque é que não vamos fazer uma marcha? Nos arrojámos a vir para a rua com uma marcha de adultos, não era a marcha da obra de Dona Josefina. É verdade que nós, ao fim e ao cabo, até podemos ficar satisfeitos, porque afinal a obra tem algum peso, de tal maneira que o que fica na cabeça das pessoas e na ideia é a casa da obra ou a obra, e não é a Oliveira. Mas, de facto, a marcha... Mas pretende que esta seja a marcha da cidade. Da cidade, ainda é? Que tenha o emblema da casa da obra. Como sabe, é muito difícil começar do nada. Tem que haver um espaço, tem que haver uma logística, digamos assim, de apoio. E aí foi a obra que serviu, que fez juntamente essa, com um grupo de retaguarda. Que estão sempre presentes. E aquilo que nós ganhamos, em termos práticos, não é nada, porque nada disto... Ganham no contributo que dão para a preservação de uma cultura popular. E não só. E no objetivo que temos, de facto, em estreitar a nossa relação com a comunidade. Portanto, não podemos ser uma instituição desgarrada do meio em que vivemos. Uhum. Portanto, é um modo também, quando nós participamos nas feiras, quando agora neste fim de semana vamos estar na festa da Zona Histórica, e a nossa marcha também vai lá desfilar juntamente com Gramaços e uma outra. É uma maneira de também interagir. Não somos guetos, não podemos estar. Somos comunidade viva. E temos de nos envolver e devemos. Exatamente. Envolver-nos. E por isso a nossa participação a nível destas atividades comunitárias, no fundo. Muito bem, ficou o esclarecimento. Olha, para terminar, porque a conversa já vai longa, como é que vêem uma eventual redução dos apoios da Segurança Social a estas instituições? com estes apertos, com estes apertos que vão por aí e que é poderão ser anunciados nos próximos tempos. Como é que vem isso? É assim, é complicado, aliás, para nós ou qualquer instituição que tenha como tutela o Estado e que esteja, enfim, a distrita e parceira do Estado em acordos. De qualquer das maneiras, eu penso que isso deverá ser também, e é o que está a acontecer neste momento, deverá ser também um estímulo para que se faça um brainstorm, portanto, que haja ali toda a gente da instituição e também a direção, portanto, o grupo de trabalho, se envolva no sentido de quê? De perspectivar projetos, de criar arranjar projetos, formas alternativas de financiamento. Isso é importante. Parados não, à espera de chapéu na mão. Aliás, eu desde que fui para aquela instituição, e a doutora Isabel sabe disso, porque também fazia parte da direção, eu disse assim: a sustentabilidade de uma instituição não deve ser exclusivamente a dependência do Estado. Porque o Estado fideliza-nos, mas escraviza-nos. Essa é uma boa expressão. O Estado nunca dá nada sem querer alguma coisa de troca. E, portanto, as instituições também têm que fazer por elas próprias. Exatamente. Ele fideliza-se, mas diz-nos, determina-nos as regras. E ou se cumpre ou não se cumpre. Neste país, às vezes, é difícil cumprir essas coisas. Mas nós somos cumpridores. Pronto, é um defeito enorme que nós temos. Mas é também uma forma de se encontrarem alternativas à sobrevivência. Sustentabilidade, exatamente, que há bocadinho falávamos. Que é e que vocês, neste percurso exatamente, têm tentado exatamente encontrar e que temos vão certamente encontrar no futuro. Irá sair alguns projetos. Neste momento é prematuro ou irrefletido falar neles, mas estão em andamento. Porque têm consciência que só Estado não e que é impossível estas instituições se manterem só com o dinheiro dos subsídios e dos apoios. Assim como também temos, e somos perfeitamente responsáveis em saber que o que vem aí não é muito bom, é aquilo que é preciso, se calhar, mas não é muito bom, e temos a plena consciência de que as famílias, se calhar, vão ser confrontadas com problemas que neste momento nem lhes passa pela cabeça, exatamente por aquilo que a doutora Isabel disse há pouco tempo. E as instituições também, por um lado, neste momento é um momento difícil para chegar às famílias e dizer vamos aumentar-vos a mensalidade, portanto, por aí não é. Agora também temos. Mas também, por outro lado, não podem cortar no essencial. Há instituições, fala-se no corte na alimentação, há instituições que já não servem em peixe, e os pais já têm que levar papas para. Não, Margarida, não estamos a pensar a alterar a alimentação das nossas crianças, e eu então, como médica, nem sequer aceitaria uma coisa dessas, porque eles têm de crescer. Tem de se desenvolver sob o ponto de vista estatoponderal e com saúde física, não é? E, portanto, as crianças têm que comer e bem. E nisso nós temos plena consciência. Por outro lado, também temos a plena consciência que temos 30 famílias a nosso cargo, que são os nossos funcionários. E que, portanto, também elas têm a preocupação do futuro. E também elas precisam de comer. E, portanto, e é isso que nos está realmente neste momento a perspectivar avançarmos com projetos. Tentar realmente colmatar isso que disse. Para manter também esse número de funcionários e ao mesmo tempo manter a qualidade de serviço da vossa instituição. Exatamente. Muito bem, minhas senhoras, doutora Clara Caçador, doutora Isabel Almeida, isto é a conversa, como se diz, é com mais cerejas. E estávamos aqui, e é verdade, e por isso é que estamos aqui numa conversa que nunca mais acabava. Muito obrigado a ambas mais uma vez, também. E foi mais uma grande entrevista, Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Já sabe que pode ouvir esta entrevista também na próxima terça-feira, entre as 7 e as 8 da noite. Na próxima semana regressamos com mais um convidado e a atualidade na primeira pessoa. Até lá.